Oh. rising slowly. Trouble times. We just edit this shit out, don't worry. Thank you. Boa noite, estamos na web rádio Momental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje é dedicado a lançamentos de 1996. Nesta época, o hard rock estava totalmente votado ao abandono pelo mainstream. Apesar disso, ainda houve alguns, até bastantes, álbuns com qualidade. E vai ser uma pequena amostra dessa qualidade que eu vos vou dar nas próximas duas horas. E vamos iniciar com Gotthard. Em 1996, os Gotthard, os suíços Gotthard, lançaram o seu terceiro álbum, o álbum G-Spot. Para vocês, Gotthard, Make My Day. Funny. pressure. Don't play around with me. Walk this way. Just lose control. Yeah. a joy to behold. Like a Venus de Milo, but she looks better. E após Gotthard, ficamos com os germânicos Jaded Art e ficamos com a música Can't Wait for Love, música retirada do segundo álbum da banda, o álbum Slaves and Masters. E terminamos esta primeira sequência do nosso Riff Service com os britânicos Thunder e a música Hotter Than the Sun, música retirada do quarto álbum da banda, o álbum The Thrill of It All. E vamos agora iniciar uma nova sequência, e vai ser uma sequência dedicada a três bandas que têm influências de música clássica, em especial nos seus arranjos. E vamos iniciar com Brazen Abbott, projeto idealizado pelo guitarrista Nikola Kotzev. E vamos ficar com uma música retirada do segundo álbum deste projeto, o álbum Eye of the Storm. E este álbum conta, além de Nikola Kotzev, com Jan Haglund, Mick Michaeli, John Levin, todos membros dos Europe, e conta com os vocalistas convidados Jolene Turner, Thomas Wikström e Garan Edman. Esta música que os vou apresentar foi cantada por Jolene Turner. Para vocês, Brazen Abbott, Twist of Fate. We'll be right back. dread a well-known socialite. Fell to her death from 13 floors. For one so young, for one so beautiful, the signs were easy to ignore. Those eyes that frown. após Brazen Abbott, ficamos com os britânicos Tan e a música The Rainbow, música retirada do segundo álbum da banda, o álbum The Name of the Rose. E terminamos esta sequência com os Rainbow, Wolf to the Moon, música retirada do álbum Stranger in Us All, oitavo e último álbum de originais dos Rainbow. E este álbum contava com Dougie White como vocalista. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência dedicada a três bandas underground. E vamos iniciar com uma banda alemã, os Big Apple. Em 1996, eles lançaram o seu primeiro e único álbum, o álbum Rock Area. Para vocês, Big Apple, Sweet Love. Let me suffer as well. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Big Apple, ficamos com os norte-americanos Sid Booty e ficamos com a música Do or Die, música retirada do primeiro e único álbum da banda, o álbum Sid Booty. E terminamos esta sequência com os italianos Dam e ficamos com a música Tra Cielo e Terra, música retirada do segundo álbum da banda, o álbum Tra Cielo e Terra. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com duas baladas, e vamos iniciar com uma banda que é mestra a fazer baladas, os Mr. Big. Em 1996, os Mr. Big lançaram o seu quarto álbum, o álbum Hey Man. Para vocês, Mr. Big, Going Where the Wind Blows. Someone said, life is for the taking. Here I am with my hand out, waiting for a ride. I've been living on my great expectations. What good is it when I'm stranded here and the world just passes by? Signs to help me get out of this place. If I should stop along my moment in time, how will I know if the story's written on my face? Does it show? Am I strong enough to walk on water? Smart enough to come in out of the rain? Or am I a fool going where the wind blows? Where the wind blows. Here I sit, halfway to somewhere, thinking about what's in front of me and what I left behind. My own, supposed to be so easy. Is this what I've been after? Or have I lost my mind? Maybe this is my chance, and it's coming to take me away. Yeah, if I should stumble in time, how will I know if the story's written on my face? Does it show? Am I strong enough to walk on water? Smart enough to come in out of the rain? Or am I a fool, yeah, going where the wind blows? Naked through the world, taking up space. Society's child, make room for me. Make room for me. Make room for me. Going where the wind blows. Yeah. Going where E após Mr. Big, ficamos com o Steelheart, We All Die Young, música retirada do terceiro álbum da banda, o álbum Wait. E esta música, alguns anos depois, tornou-se mais famosa quando fez parte da banda sonora original do filme Rockstar e foi cantada precisamente pelo vocalista do Steelheart, Mike Matijevic. E vamos agora para uma nova sequência. E saímos de uma sequência de baladas, mas continuamos em tons melódicos. Vamos iniciar esta sequência com Jillian. E quem é Jillian? Jillian é a esposa de Dave Bickler, ex-vocalista do Survivor. E além de Dave Bickler, Jim Patrick e Frankie Sullivan também participaram deste álbum de Jillian, primeiro e único álbum que a vocalista lançou a solo. Para vocês, Jillian, Do What You Must Do. E após Jillian, ficamos com os norte-americanos Harlan Cage e a música Wires and Chains. Esta banda, formada em 1996, lançou logo o seu primeiro álbum no seu primeiro ano de formação. E o álbum foi o álbum homónimo Harlan Cage. E terminamos esta sequência com Sabu, Hold On, música retirada do sexto álbum a solo de Paul Sabu, o álbum Sabu. E para o mainstream, provavelmente, Paul Sabu é um nome que diz a muito poucos. Mas ele trabalhou com nomes como David Bowie, Alice Cooper, Lee Aaron, Little Keezer, entre muitos, muitos outros. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com duas bandas famosas no mainstream. E vamos iniciar a sequência com os Scorpions. Em 1996, eles lançaram o seu 13º álbum de originais, o álbum Pure Instinct. Para vocês, Scorpions, Wild Child. Hear the phone that rings. I know that. on a cold and foggy day. I guess you didn't know that I'd go so far away. You knew there'd come a time when the road would call my name, when we'd have to put a hold on all those dreams we made. So take my heart, I've already taken yours. This wound won't heal. Yeah. I'm alone, cold inside. Is there a moment we haven't shared? Two hearts drawn as one. Now I stare at an empty chair. You called and said last night, I'll be waiting for you. Do you miss me like I miss you, girl? após Scorpions, ficamos com Nelson e a música Tell Me. Esta banda conta com Matthew e Gunnar Nelson, filhos de Ricky Nelson. E em 1996 lançaram o seu terceiro álbum, o álbum Imaginator. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência com três baladas de três bandas underground. E para iniciar temos os Yellowstone. Esta banda canadiana, em 1996, lançou o seu primeiro e único álbum, o álbum Situation on Planet Earth. Para vocês, Yellowstone, Situation on Planet Earth. Cause there's a situation on planet. Could this be heaven? Why could this be? e após Yellowstone, ficamos com os norte-americanos Charade e ficamos com a música Nothing's Changed. Esta música é retirada do primeiro e único lançamento da banda, uma compilação de 5 músicas chamada Unhearthed. E terminamos esta sequência com os britânicos Graffiti e a música United We Stand, música retirada do primeiro e único lançamento da banda, o álbum Obsession. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência cantada em alemão. Vamos ter duas bandas alemãs que aqui cantam duas músicas em alemão. E para iniciar a sequência temos Bonfire, que em 1996 lançaram o seu 6º álbum, o álbum Freudenfeuer, versão em alemão do 5º álbum da banda, o álbum Feels Like Coming Home. E este álbum, aliás, estes dois álbuns, Feels Like Coming Home e Freudenfeuer, é um trabalho da dupla dinâmica dos Bonfire, Hans Ziller e Klaus Lessmann. E vamos ficar com a música Freundschaft. Para vocês, Bonfire, Freudenschaft. Yeah. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Bonfire, ficamos com os também alemães SOS e ficamos com música Immer Weiter, música retirada do primeiro e único álbum da banda, o álbum Es wird viel passieren. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência de baladas com duas bandas totalmente mainstream e que são mestras em fazer baladas. Vamos iniciar a sequência com os Def Leppard, que em 1996 lançaram o seu sexto álbum de originais, o álbum Slang. Nesta época, o som da banda já não era o som festivo que foi durante os anos 80 e início dos anos 90. Os Def Leppard apropriaram-se de algumas influências do som mais intimista e depressivo do grunge de início dos anos 90. No entanto, esta balada é uma belíssima balada. Para vocês, Def Leppard, All I Want Is Everything. All I want is everything. asking too much. You brought everything on yourself. E após Def Leppard, ficamos com Journey, Easy to Fall, música retirada do 10º álbum da banda, o álbum Trial by Fire, último a contar com o vocalista Steve Perry. E vamos agora para uma nova sequência e vamos manter-nos nas baladas, mas vai ser uma sequência com duas bandas underground. Para iniciar a sequência, temos os dinamarqueses Naked Rain, que em 1996 lançaram o seu primeiro e único álbum, o álbum Brothers and Sisters. Para vocês, Naked Rain, One Step Behind. There for you, but one step behind. I was one. time I was there for you, one step Após Naked Brain, ficamos com os norte-americanos Dakota e ficamos com a música One for the Heart, música retirada do terceiro álbum da banda, o álbum Mr. Lucky. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vamos ter uma sequência com duas bandas clássicas, apesar de uma ser muito mais conhecida que a outra. Estou a falar-vos dos Deep Purple, que em 1996 lançaram o seu 15º álbum de originais, o álbum Perpendicular, o primeiro a contar com Steve Morse como guitarrista. E dos Deep Purple vamos ficar com a música A Castle Full of Rascals. Para vocês, Deep Purple, A Castle Full of Rascals. E após Deep Purple, ficamos com os norte-americanos Molly Hatchet e a música Rolling Thunder, música retirada do 8º álbum da banda, o álbum Devil's Canyon. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e vai ser uma sequência dedicada a 4 nomes que estão ligados ao virtuosismo da guitarra. Os 4 com uma formação diferente, com uma abordagem diferente, mas ainda assim os 4 virtuosos. E vamos iniciar com Zakk Wylde, que em 1996 lançou o seu primeiro álbum a solo, o álbum Book of Shadows, álbum que faz este ano precisamente o seu 20º aniversário, e para celebrar esse 20º aniversário foi lançado o álbum Book of Shadows 2. E do primeiro álbum Book of Shadows vamos ficar com a música 1 Million Miles Away. Para vocês, Zakk Wylde, 1 Million Miles Away. Listen, all you people. is on you I depend to pull me out of this misery. Com Steve Vai que terminamos o Riff Service de hoje e se iniciamos esta última sequência dedicada ao virtuosismo com o virtuosismo pesado e solista de Zakk Wylde, continuamos com John Norum e a música Manic Distortion, música retirada do quarto álbum a solo do guitarrista, o álbum Worlds Away. E o virtuosismo de John Norum é um virtuosismo mais bluesy, mais na linha de John Sykes ou de Gary Moore. Continuamos a sequência com Vinnie Vincent e a música Wild Child, música retirada do EP Euphoria. EP que contava com o vocalista Robert Fleischman, que já tinha trabalhado com o guitarrista enquanto vocalista do primeiro álbum de Vinnie Vincent, Invasion. E o virtuosismo de Vinnie Vincent é um virtuosismo mais pesado, mais selvagem, muitas vezes próximo do heavy metal. E terminamos com um virtuosismo totalmente deslocado, criativo, de Steve Vai. E ficamos com a música Brother, música retirada do quarto álbum a solo do guitarrista, o álbum Fire Garden. E é com Steve Vai que me despeço hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na Web Rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! But I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father is going crazy. Says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its bright light. It's alright dancing in the moonlight. On this long hack summer. It's 3 o'clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in my tent. I won't get out until Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the ends. Dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's alright dancing in the moonlight on this long hot summer night. Helping hands on saxophone from the Graham Parker band. Like you to make a lot of noise. John Earl on saxophone. get fucking quiet on me now? I think I'm in love. Fuck, was it this good 3 times ago? No. It was a rainy night when he came into sight, standing by the road, no umbrella, no coat. So I pulled up alongside and I offered him a ride. He accepted with a smile. Came round the same way. Lord, he was surprised.